Vejo, tem um preço e

Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Disfarçado, ficou carmelitazinha em chão. noite na aventura, atirou-se logo para o caminho e desapareceu na noite escura. Então a Carmela e seu amado, por trás da cortina de alvacim, dizem que maldito desgraçado, gritando de novo os dois assim. Olha o ladrão. Okay.